você. Sem seu amor, eu não sou ninguém. Você se foi, nem disse adeus. Eu já não sei onde procurar. Hey girl, preste atenção. Assim é que não sou.